Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Como eu sempre falo, né, a gente está aqui cumprindo essa tarefa, essa missão de ir aonde as rádios comerciais não vão. Como eu sempre falo, né, a rádio comunitária e a web rádio, ela tem que fazer exatamente o caminho que a rádio comercial não faz, não tem a mesma lógica comercial. E a gente está aqui então para isso, né, para trazer um repertório diferenciado daqueles habitualmente ouvidos por aí. E é para isso que eu convido você nessa hora, ficarmos juntos ouvindo o melhor da música popular brasileira. Aquele repertório que certamente nos causará bons momentos de lembranças, saudades. Saudade, como eu sempre falo, ela é bom ser sentido, é bom ser lembrado dos momentos, mas sem sofrimento. O sofrimento nunca é bom. Mas a saudade sim, as lembranças sim. No nosso programa de hoje teremos mais três músicas no nosso quadro Escolha Sua Música, que eu sei, difíceis para escolher aquela que você quer ouvir na íntegra no programa seguinte. Hoje vamos dar um passeio na Bossa Nova e também o resultado do programa, não da semana passada que foi o especial do mês, mas da outra semana. Deixamos para você escolher três músicas. Hoje já temos aqui, você já votou, mandou seu e-mail, já temos aqui a resposta no programa de hoje. E para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, também o seu voto para o Escolha Sua Música, tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro dessa semana, relembrando, matando saudade. Tá? Eu tenho certeza que você não ouve há muito tempo e tenho certeza também que muita gente não conhece. Zezé Gonzaga, canção 3 de setembro, composição Valzinho. Vamos ouvir? Setembro que já ficou tão para trás, mas que constantemente está sempre em mim presente, embora não volte mais, nunca mais. Os passarinhos cantavam, tudo era contentamento. Os arvoredos vida e mais beleza, irradiava calor, contemplava Ouvimos então a Zezé Gonzaga, voz bonita, gostosa, doce, arranjo bonito, né? 3 de setembro, composição do Valzinho. Na sequência, vamos ouvir, relembrar também, mas um grande nome da música popular brasileira, bastante sumido também, não se vê falar nele há muito tempo, Silvio Brito, Tá Todo Mundo Louco, composição do Silvio Brito. Vamos ouvir? Essa música foi feita no momento de depressão. Eu tava com papo seco, com raiva da vida, com raiva de tudo. Fiz essa música pra encher o papo de todo mundo. É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. Ah, mas ninguém tem nada com isso, porque a música é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu fiz tudo pra não fazer um plágio, mas era saúde muito parecido com a música do Raul Seixas. Ah, mas não tem nada não, porque não foi feito pra fazer sucesso, nem pra ser apresentado em um programa de televisão. Eu até coloquei uma frase em inglês pra valorizar a música I Love You. É uma dessas músicas chatas, enjoadas, sem graça que a gente faz pra participar de festival. Você que tá ouvindo essa música não tem nada com isso, deve tá me achando chato, enjoado. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. Que é a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Mais que depressão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Mais que confusão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Desafinação. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Jubiribi, din, din, din, din, din. Jubiribi, din, din, din. Tudo está ficando diferente, ninguém vê. Já estou cansado de ouvir você dizer que eu não sei fumar, que eu não sei beber, que eu não sei cantar aquilo tudo que você adora ouvir e que eu não sirvo pra você. Por quê? Eu não sei cantar em inglês. Por quê? Eu não sei cantar em inglês. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Dibiribi, din, din, din, din, din. Dibiribi, din, din, din. Já não compreendo a razão do desamor. Nem entendo porque ninguém fala mais o amor. Você me traiu e disse que é normal. Um a um todos irão por certo acompanhar a evolução. E quase que eu fiquei pra trás. Por quê? Fui querer ser bom rapaz. Por quê? Fui querer ser bom rapaz. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Ouvimos do Silvio Brito, Tá Todo Mundo Louco, composição do Silvio Brito. Moacir Franco canta agora pra gente, composição dele e do Luiz Fernando, Leão da Metro. Uau! Uau! Uau! Eu sou o Leão da Metro, irracível, abominável. Sou o leão afônico, o meu urro é estereofônico. Uau, uau, uau, uau. Eu sou leão da metro, irracível, abominável. Dou três urros e o resto é vida, como disse a bimedita. Uau, uau, uau, uau. Quando o filme é horroroso, quase

Que achei muito legal, né? Achei a Luciana Souza com uma bossa muito, muito gostosa, muito legal. Na sequência, vamos ouvir Antônio Carlos e Jocafe, composição deles, Você Abusou. Você Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Antônio Carlos de Jocafe, composição deles, Você Abusou. Essa canção tem uma história curiosa. Ela é de 71 e a partir de 1973 ela passou a ser o hino do Partido Socialista Francês. E o cara que fez a versão lá, né, o compositor que fez a versão, botou no nome dele a música, que deu uma confusão dos diabos. Fez com que o Antônio Carlos Jocafe tivesse que ingressar com uma ação judicial. Mas, enfim, no final deu tudo certo e eles receberam os louros merecidos. Rita Lee canta agora dela, Ovelha Negra. Foi quando ouvimos com a Rita Lee, Ovelha Negra, composição da Rita Lee. Esse é o programa Bate-Papo Musical. E para você entrar em contato com a gente, basta mandar e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos relembrar Rui Mauriti, Serafim e Seus Filhos, composição do Rui Mauriti. Vamos ouvir? Uma fêmea, por sinal, Maria, que com todas se parecia. Todos de olhar esperto para ver bem perto quem de muito longe é que vinha. Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos, em noite clarinha. O João queda tocou, Manequim de Lourenço e Maria. Noite alta de silêncio, lua, Serafim, um bom pastor de casa saía. Quatro meninos, dois levavam rifles, outros dois levavam fumo e farinha. Bandoleiro de los campos verdes, Don Quixote de nuestro desierto. Ea-o, Serafim, bom de corte, Mané, João, Lourenço e Maria. Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo era quem dos quatro tudo sabia. Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia. Serafim jurou vingança, filho meu não dança conforme a dança. Redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego. Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de medo. Serafim, depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo. Até abrir caminho pro paraíso. Ouvimos com Rui Mauriti, do Rui Mauriti, Serafim e Seus Filhos. Maria Creuza canta do Jocafe, olha o Jocafe de volta agora sozinho, compondo, Simplesmente. Tanto faz. abajur lilás. E eu aqui curtindo as minhas mágoas. E eu aqui curtindo as minhas mágoas. E eu aqui curtindo as minhas mágoas. Minha glória, minha paz, uma história pros jornais. Eu debruçado em seus carinhos. Minhas mágoas. E eu aqui curtindo as minhas mágoas. E eu aqui curtindo as minhas mágoas. Escolha a sua música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balança mesmo que é bom, do Leme até o Leblon. Aí estão as nossas três músicas para você votar para o próximo programa. E vamos dar uma viagem, fazer um passeio pela Bossa Nova. Música número 1, Dick Farney, Garota de Ipanema. Música número 2, João Gilberto, Chega de Saudade. Música número 3, Peri Ribeiro, Balanço Zona Sul. Escolha sua música e mande e-mail para batepapomusical@gmail.com com o seu voto. E no programa passado deixamos mais 3 músicas para você escolher. Música número 1, Alcione, O Surdo. Música número 2, João Nogueira, Poder da Criação. E música número 3, Martinho da Vila, O Pequeno Burguês. A campeã foi essa, Martinho da Vila, O Pequeno Burguês, composição Martinho da Vila. Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular, ela é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. Morei no subúrbio, andei de trem atrasado, do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. mas lá em casa meia-noite tinha sempre a me esperar. Um punhado de problemas e criança pra criar. Consegui me formar, mas da minha formatura não cheguei a participar. Faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. Tantos anos, só decepções, desenganos. Dizem que sou um burguês muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado, e quem quiser ser como eu vai ter é que penar um bocado. Um bom bocado vai penar, um bom bocado. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Se quiser, pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail com seu pedido musical, a gente coloca aqui no ar. Também seu voto para escolher sua música ou aquela listinha de 14 a 15 músicas para o especial do mês. Você escolhe umas 15 músicas que você mais gosta e manda pra gente essa listinha, e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes no último programa de cada mês. Para tudo isso, bate-papo musical1@gmail.com. Tudo na mais perfeita paz. Isso aqui é bom, né? Compuseram Toquinho e Vinícius, cantam Toquinho e Vinícius. Tranca bem a porta, amor. Fecha a janela e passa a tramela, por favor. E se não se importa, amor, defume a casa em nome de Nosso Senhor. Acabou a festa, amor. Ainda tem uma cerveja no congelador. Ao que resta, amor. Dia de festa é véspera de muita dor. E se o fantasma ficar? E se o cachorro latir? E se o silêncio gritar? E se o pavor assumir? E se a mulher não topar? E se o amigo sumir? E se o relógio parar? Se amanhã não surgir, tudo na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, tudo na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, tudo na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, tudo na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Fecha a janela e passa a tramela, por favor. E se não se importa, amor, defume a casa em nome de Nosso Senhor. Acabou a festa, amor. Ainda tem uma cerveja no congelador. Ao que desta mulher,

chegar depois o dom e o lugar de dar nosso amor como planta crescendo sem chuva no meio do verão, ter guardado a esperança no fundo do coração, do som que será canção e calor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro, longe desse teu cheiro mineiro de flor. Ouvimos com o Sai Guarabira, a composição deles, Cheiro Mineiro de Flor. Na sequência, vamos ouvir com o Milton Nascimento, do Milton Nascimento e do Fernando Brant, Beco do Mota. Nessas tardes não me esqueço, e onde era o vivo fez-se o morto. Aviso, pedra fria. Acabaram com o beco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro beco. Nessa clara praça se dissolver. Pedra padre, ponte muro e um som cortando a noite escura, colonial vazia. Pelas sombras da cidade, ilude estranha romaria, lamento água viva. Acabaram com o beco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro beco, nessa clara praça se dissolver. Profissão deserta, deserta, homem. Ouvimos essa belíssima gravação do Milton Nascimento, do Beco do Mota, composição Milton Nascimento e Fernando Brant. Chegando agora à reta final do nosso encontro dessa semana, como eu sempre falo, fechando com chave de ouro e a voz bonita da Gal Costa, cantando do Caetano Veloso e do João Donato, Arranho. De bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz.

Aham!